Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Há mais pessoas a morrer de diabetes devido à crise, deixaram de ter dinheiro para os medicamentos em algumas regiões do país, as mortes triplicaram. A alimentação sem regras, a ausência de cuidados médicos e a falta de autocontrolo dos valores da diabetes levam ao aumento de mortes por esta doença. As regiões do interior e do norte do país são as que têm o número de mortes mais elevado. São também as regiões onde a população é mais envelhecida e com menos poder económico. A taxa de desemprego em Portugal já vai nos 16,3%. Esta taxa é mais do dobro da taxa média da OCDE em outubro. Nuno Santos disse esta terça-feira em conferência de imprensa que a RTP já tinha o seu despedimento preparado devido ao facto do ex-diretor de informação do canal público não estar alinhado com o poder político, segundo o próprio. Nas palavras de Nuno Santos, quando foi chamado a ir ao Parlamento prestar declarações, a RTP já tinha decidido o seu despedimento. Os combustíveis estão em queda há já 3 anos. Os portugueses circulam cada vez menos de automóvel e escolhem a gasolina e o gasóleo de marcas brancas. A cota de mercado das gasolineiras de marca branca subiu 10%, de 20% para 30%. Ainda assim, a queda no consumo de combustíveis já está nos 13,1%. O crédito mal parado aumentou no mês de outubro. Empresas e particulares devem perto de 5 milhões de euros aos bancos. O crédito à habitação e o crédito ao consumo são aqueles que as famílias têm mais dificuldade em pagar. Os débitos diretos também ficaram em dívida. Em 2012, as famílias deixaram de conseguir pagar quase 2 milhões em pagamentos diretos através do banco. Na maior parte dos casos, cerca de 92%, deve-se à falta de saldo bancário. O orçamento do Estado para 2013 já está nas mãos do Presidente da República. Cavaco Silva tem agora 8 dias se quiser enviar o documento para o Tribunal Constitucional. Se o Presidente da República tencionar promulgar o orçamento do Estado, tem 20 dias para o conhecer e aprovar. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que recentemente retirou o apoio do seu partido ao governo de Mario Monti, acusou o atual primeiro-ministro italiano de ter conduzido a Itália à recessão económica por ter seguido a política de Angela Merkel. Silvio Berlusconi afirmou que a política que a Alemanha está a impor à Europa é nociva e serve apenas para o país tutelado por Angela Merkel reduzir a sua dívida externa à custa dos pagamentos dos outros países. Mario Monti já declarou que não pretende recandidatar-se nas eleições legislativas de 2013 e deixou o caminho livre para Silvio Berlusconi, que já afirmou que vai voltar a concorrer para primeiro-ministro de Itália. No Egito, esta terça-feira foi dia de manifestações a favor e contra o presidente Mohamed Morsi. Os opositores do chefe de Estado reuniram-se em frente ao Palácio Presidencial em Heliópolis e tentaram mesmo furar as barreiras de segurança montadas pela polícia. Os apoiantes do presidente, convocados pela Irmandade Muçulmana, leal a Morsi, concentraram-se na Praça Tahrir, a principal praça do Cairo. Apesar de alguns incidentes, até agora não foi necessária a intervenção do exército, a quem Mohamed Morsi atribuiu poderes equivalentes aos da polícia para efetuar detenções se estiverem em causa o funcionamento e a segurança das instituições do Estado. No entanto, já foram registados 9 feridos na Praça Tahrir entre os apoiantes de Mohamed Morsi, devido a disparos feitos por homens armados no meio da multidão. O cacique Raoni, um dos mais conhecidos líderes indígenas brasileiros, foi esta terça-feira ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, pedir o apoio da Europa para evitar a construção da barragem de Belo Monte, no rio Xingu, na Amazónia. Segundo Raoni, muitas tribos indígenas que vivem na região do Alto Xingu podem ser afetadas pela subida das águas da Albufeira. Muitos especialistas em ambiente também já alertaram para o grande impacto ambiental que esta barragem terá na floresta, que é conhecida como o pulmão do mundo. Raoni foi recebido pelo presidente francês, François Hollande, e pediu no seu discurso no Parlamento Europeu que a União Europeia fale com o governo brasileiro sobre este assunto e que exija respeito pelo povo indígena. O Benfica venceu o Sporting por 3-1 ontem em Alvalade. O clube verde e branco ainda foi a ganhar para o intervalo por Wolfswinkel, mas na segunda parte, Rojo fez autogolo e deu o empate ao Benfica. Cardoso marcou depois, de penalti, e virou o jogo. O Benfica havia ainda de marcar mais um golo, novamente por Cardoso, e fechar o resultado. O Benfica está agora em primeiro lugar do campeonato. O Sporting Braga está agora em terceiro lugar do campeonato, depois de ganhar por 4-1 ontem em Coimbra à Académica. Ismaili fez o primeiro golo aos 9 minutos de jogo. Ruben Amorim marcou o segundo e o Braga foi a ganhar por 2-0 ao intervalo. Mossoró, aos 63 minutos, fez o terceiro e Carlão fechou a contagem. Cissé ainda reduziu para a Académica. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Boa noite.